2, 0, 1, 1. São Vicente para a luz. Litoral paulista. Em nome daquele que vive para todos sempre, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Jeová Jiré, o Deus Proverá, o Emanuel, o Deus Conosco. Neste momento especial eu quero agradecer pela tua graça e compaixão sobre a minha vida, porque outrora era trevas, agora sou luz. Obrigado, Jesus. Agradeço de coração as pessoas que acreditaram no meu sonho e na realização desta obra, Pastor Carlos e toda a sua família, ao Ministério Batista Central de Adoração, Igreja Sede, Presbítero Wesley, Presbítero Rodrigo, minha esposa, obrigado por vocês existirem. DJ Servo Produções, RTF Cristo por Vida, DJ Cuco, Estúdio Quarto Guerreiro, bombando. Senhor, neste momento especial eu quero colocar diante de ti o gueto, a periferia, os morros, as favelas, as comunidades carentes. Cobre, Senhor, com teu sangue. Liberta cada um do vício da prostituição, da idolatria. Salva as crianças, salva as famílias. Visita a viúva, o órfão, o pobre, o oprimido. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que nenhum desses venha se perder da tua vista. Mas salva, Pai, assim como o Senhor me resgatou. Salva cada um através da mensagem do teu evangelho, a qual é poderosa, verdadeira, viva e eficaz. Em nome de Jesus, esta é a minha intronação. Amém. Glória a Deus. Sim, Senhor, concordo com a oração do meu irmão, Senhor. E peço, Deus, que tu possa ir à frente, Deus. Em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, cada pessoa que escutar esse trabalho, Deus, possa ser tocada pela tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Que teu Espírito Santo possa alcançar cada coração, cada vida, Senhor, e que ele possa se encontrar, Senhor, em cada música, Senhor, tocada, Senhor, no subconsciente, Deus, e ouvir e compreender, Senhor, a tua vontade, Senhor, o teu propósito, Deus, em nome de Jesus, que ele possa responder a oração, Senhor, de muitos, Senhor, que tem clamado por cada vida, Deus, em nome de Jesus, transforma, Deus. Em nome de Jesus, que eles possam ter um compromisso, Deus, contigo, firmar, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus.